carrega o seu rosário no painel de um caminhão. Sou um honesto brasileiro, o melhor caminhoneiro que cruza este sertão. Eu nasci pra ser viajante, eu sou cobra do volante, com muitas léguas de chão. Meu trucadão barra pesada, dinossauro rei da estrada, nunca perde a direção, perde a direção. Madruga todo dia, minha vida é viajar. Sou o amor que alguém espera, sou portador da alegria quando é hora de chegar. Ipiranga é da estrada, representa quase nada, distância do caminhão. Sou estradeiro de verdade, passo, deixo uma saudade, sempre chora o coração. Eu piso fundo, sigo avante, solto as rédeas no poçante, ela na imensidão. Coração de saudade carregado, muito, muito mais pesado o trucão. Sou a buzina de um comboio que madruga todo dia, minha vida é viajar. A sua melhor companhia, Ipiranga. Bom gosto e qualidade no ar, é aqui. Ipiranga. Conheça o loteamento Jardim Itália. Um novo local para quem quer morar com tranquilidade, investir ou incorporar. Estamos localizados a apenas 800 metros da Igreja Matriz, centro de nossa cidade. Lotes de 180, 240 e 300 metros quadrados à venda. Visite nosso plantão de vendas anexo ao loteamento ou procure uma das nossas imobiliárias parceiras. Loteamento Jardim Itália. 30ª Festo Copa, dia 24 de agosto, na colônia Santa Bárbara. Alvorada festiva, 7 horas, Santa Missa às 10. Às 11 horas, delicioso almoço com comidas típicas. Às 14 horas, início da matinê com gurizada medonha. Chega no balanço, a gurizada medonha. Às 15h30, tradicional pega do leitão no barro. 17 horas tem leilão. Durante todo o dia, funcionará uma bem montada cozinha e bar. Com apoio da Prefeitura Municipal de Palmeira, Secretaria de Cultura, Web Rádio, Mercado Móveis, Rádio Ipiranga e CBR Telecom. Compareça! 24 de agosto, em Santa Bárbara, na 30ª Festa Típica Polonesa, em louvor a Nossa Senhora de Częstochowa. Em Palmeira, você ouve Ipiranga FM 91.7. 91.7. Seja muito bem-vindo, cliente amigo, aqui no Franco Supermercado. Pedimos desculpas por qualquer transtorno recente. Estamos passando por uma fase de mudanças importantes. Estamos trabalhando para trazer uma nova experiência de compra, com mais agilidade, praticidade e diversas novidades pensadas especialmente para você. Em breve, você verá melhorias que vão facilitar ainda mais o seu dia a dia com a gente. Agradecemos sua paciência e compreensão. O melhor lugar para comprar seus óculos em Palmeira é na Superótica. Você sabia que na Superótica não tem nenhum custo para manutenção dos seus óculos? Além disso, a Superótica oferece as melhores condições de pagamento para o seu óculos novo. Cartão de débito, crédito sem juros, cheque, boleto, crediário próprio e agora também pelo Pix. Venha conhecer na Rua Conceição 364. Faça um orçamento pelo WhatsApp 99106-8239. Técnicas responsáveis, Elisângela e Inesita. Super Ótica. E aí, já conhece a Rei do Jeans de Palmeira? Não conheço. Então corre conferir e aproveitar. Mormai, Opnus, Fatal, Nicoboco, Eco, Gangster, Over, entre muitas outras. São as melhores marcas pelo menor preço da região. Do masculino ao feminino, do infantil ao plus size. Uma loja completa, pertinho de você. Rei do Jeans, Rua Conceição 252, em frente à Caixa Econômica. Como está a sua saúde bucal? Aqui na Clerdente, oferecemos diversos serviços para deixar seu sorriso ainda mais bonito. Tais como restauração, tratamento de canal, prótese, limpeza com ultrassom e jato de bicarbonato, extração de sisos, cirurgias avançadas, facetas em resina e muito mais. Rua Vicente Machado, número 1761, atrás da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Agende seu atendimento 42 99941-5401. Venha fazer uma avaliação. Contamos com tecnologia de ponta e excelentes profissionais prontos para cuidar do seu sorriso. Clerdente, um novo sorriso à sua boca. 7:30. Rádio Ipiranga FM 91.7. Juntos na melhor sintonia. Palmeira, Paraná. Você acompanha pela Rádio Ipiranga. Bom dia, Palmeira! Bom dia, Palmeira no ar, nesta sexta-feira, hoje, 15 de agosto de 2025. Graças a Deus, chegou o fim de semana. Edição número 1354, que fica no ar com você até próximo das 8 horas da manhã. Élder Skolimowski aqui na apresentação, na técnica. Está o nosso companheiro Edenilson Miranda. Bom dia! A frase que eu trago hoje é de Nelson Mandela. A coragem é avançar apesar dele. Diga da informática e diga dos solteiros. Nós celebramos nesta sexta-feira a Assunção de Nossa Senhora. O dólar comercial, ele está cotado a R$5,41. Já quero trazer esta informação de momento. Acidente na PR-151 entre Palmeira a Ponta Grossa. Você que está na rodovia, você que está na estrada, você que está saindo de casa agora, precisa deslocar até a cidade vizinha. A estrada está bloqueada momentaneamente devido a uma colisão. É um caminhão e uma van. Acidente grave nesta manhã. Aí por volta das 6h40, já vou trazer mais detalhes sobre a situação de momento. A equipe de socorro está no local atendendo esta colisão, repito, PR-151, foi proximidade ali do Golf Club, a referência que nós temos, acidente grave nesta manhã de sexta-feira, portanto, você que vai à Ponta Grossa, já se prepara porque precisa aguardar. Momentaneamente, a rodovia está bloqueada, não há passagem em nenhum sentido. Informação que a gente recebe agora, eu estarei atualizando e trazendo mais detalhes para você. 7h32, o programa chega em nome da Farmácia Santo Antônio, farmácia que tem com exclusividade a linha dos produtos Coplan. Grupo Correio Moraes, Laboratório, Clínica Médica e Segurança e Saúde do Trabalho. Lojas MGM, onde você é fundamental e ponto final. Sicredi, gente que coopera, cresce. E também a Sportec, uma loja pensada em você. Quero agradecer aqui a audiência e hoje aproveitar para parabenizar, neste 15 de agosto, a Valéria. Valéria que está de aniversário lá em Queimadas. Parabéns também a Paulina, em Faxinal dos Quartins, de aniversário. A Ivone Adams, também de aniversário, parabéns. Amanhã tem mais aniversariantes, final de semana. Você que celebra o dom da vida nesse fim de semana, a nossa homenagem por aqui. Ah, também quero registrar hoje, dia 15, a Elisângela Casaril Bertucci está de aniversário. Parabéns, Elisângela. Parabéns a Zenilda Fátima, também de aniversário. Marcos Lewandowski e a Renata Antunes também celebrando aniversário hoje. 7h34, as manchetes desta edição. Licenciamento obrigatório de veículos começa a vencer hoje. Último dia para participar do concurso de fotografia do Simpósio do Leite. Últimas porções disponíveis para a feijoada solidária deste sábado. Beto Richa visita Palmeira e aborda o futuro das APAES em meio à ADI 7796. Vereadora Fabiola Meirelles convida todos a se vestirem de lilás neste dia. Vereador Vani lamenta a morte do pai, Amadeu Borges Ferreira, aos 89 anos de idade. E mutirão de entrevistas para vagas na Premier Pet acontece nesta sexta-feira. Além destas outras informações e notícias, agora no Bom Dia Palmeira. Participe! O WhatsApp aqui no estúdio é o 999-533-669. Inclusive você que está sintonizado agora e está na rodovia PR-151, né? Se você tem mais detalhes, informações de momento, está parado na fila aí no trânsito agora devido a esta colisão, um grave acidente que aconteceu nesta manhã entre Palmeira e Ponta Grossa, pode também nos informar que estaremos aqui utilizando das suas informações para transformar em notícia e comunicar a todos os nossos ouvintes. Repito mais uma vez, contato direto no estúdio. Mande a sua mensagem aqui para nós através do WhatsApp 99533-669. Bom dia, Palmeira. 7h35. Correia e Moraes, saúde e segurança ocupacional. Você sabia que o Grupo Correia e Moraes presta serviços de saúde e segurança ocupacional para empresas de Palmeira e região? São exames complementares, emissão de ASO, programas de risco ambiental e de saúde ocupacional, laudos técnicos, treinamentos obrigatórios e tudo o que a sua empresa precisa para estar em dia com as regras do E-Social. Nossa equipe técnica e qualificada está à disposição para tirar suas dúvidas. Entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp no número 3252-2691. Experimente o Coplan Amargo, um produto de qualidade para você e sua família. Nossa fórmula única combina ervas e plantas medicinais para oferecer benefícios incríveis. Por que escolher o Coplan Amargo? Primeiro, promove uma desintoxicação natural. Elimina toxinas, promovendo leveza e bem-estar. Segundo, melhora a digestão. Facilita a digestão e alivia desconfortos. Terceiro, apoia o fígado. Contribui para a saúde do fígado, ajudando-o a funcionar melhor. E quarto, aumenta a energia. Combate a fadiga, deixando você revitalizado e pronto para o dia. Experimente agora e descubra por que o Coplan Amargo é a escolha ideal para quem busca saúde e equilíbrio. Encontre na farmácia Santo Antônio. É pra detonar. Lojas M&M. Descontos imbatíveis pra detonar todo o estoque. Aproveite. Smartphone Moto G05 com memória de 128 GB. Parcelinhas de R$ 79,99 mensais. Joga no carnê Lojas M&M. Refrigerador duas portas com parcelinhas de R$ 229,90 mensais. Joga no carnê. Guarda-roupa oito portas com espelhos. Parcelinhas de R$ 99,90 mensais no carnezinho Lojas M&M. Se preferir, leve tudo sem entrada. Lojas M&M, aqui é tudo do seu jeito. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Levante e poupar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela IFAP Capitalização. Consulte o número do processo CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. O inverno chegou e nada melhor do que pantufas quentinhas para manter os pés aquecidos e confortáveis. A Sportec preparou uma coleção especial para todos os gostos. Nossas pantufas têm solado de borracha, antiderrapante e mais alto. O que garante mais segurança e aquecimento para os homens, mulheres e crianças. Corre para a Sportec e garantir a sua. Sportec, uma loja pensada em você. Você conhece o Acabador? Recomendado para quem quer ter uma vida saudável e livre das dores do dia a dia. O Acabador auxilia no tratamento de artrite, artrose, reumatismo, dores nas costas, ossos, no joelho e é adequado para idosos ou jovens que usam analgésicos e anti-inflamatórios para problemas de bico de papagaio, falta de cálcio e outras doenças que causam problemas nas articulações do corpo. Em Palmeira, você encontra com exclusividade o Acabador na Farmácia Santo Antônio. Tudo em farmácia. Você está sintonizado na Ipiranga, acompanhando o Bom Dia Palmeira. Já são 7h39, o Bom Dia Palmeira está de volta. A partir desta sexta-feira, os proprietários de veículos do Paraná devem pagar o certificado de licenciamento anual conforme o final da placa. A taxa é única, R$ 94,61, e pode ser paga via Pix, por emissão do certificado em até 15 minutos. Mais informações e a emissão da guia estão disponíveis no site do Detran Paraná ou pelos canais digitais do órgão. Palmeira recebeu na tarde de ontem a visita do ex-governador do Paraná e atual deputado federal Beto Richa. Ele esteve na Câmara Municipal, recepcionado pelo vereador Sargento Gaio e pelo prefeito Altamir Sanson, acompanhado do irmão Pepe Richa. Durante a visita, o vereador entregou ao deputado uma carta da diretora da Pai de Palmeira, a Michele de Freitas Cappi, solicitando apoio contra a ADI 7796, que tramita no Supremo Tribunal Federal. A medida questiona leis estaduais que garantem recursos para escolas especiais como as APAES. Em entrevista para a Rádio Piranga, Beto Richa lembrou que duas das conquistas ameaçadas pela ação foram criadas em seu governo. O programa Todos Iguais pela Educação e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, além do programa Nota Paraná, importante fonte de receita para as APAES. Converso agora com o deputado federal Beto Richa, visitando Palmeira, ex-governador do estado do Paraná, através do convite do vereador Sargento Gaio. Uma satisfação receber aqui e falar com os ouvintes da Ipiranga. Eu agradeço a oportunidade, né? Meus cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Ipiranga. Dizer que é uma alegria poder voltar mais uma vez ao município de Palmeira, onde eu já estive por inúmeras vezes, sempre muito bem, gentilmente recebido, povo amigo dessa cidade. Aqui eu tenho muitos companheiros, lideranças políticas, velhos amigos de outras caminhadas, inclusive amigos que se formaram comigo em engenharia civil, família Capraro, por exemplo, o Diogo, além de vários outros. Então é uma satisfação enorme poder voltar aqui, falar de recursos para o município. Hoje eu sou deputado federal, trabalhar mais uma vez por Palmeira, exemplo do que já fiz quando fui governador do Paraná, muitas obras, investimentos, melhorias que contribuíram decisivamente para um desenvolvimento mais vigoroso deste importante município do Paraná, que é Palmeira. Hoje, inclusive, através do vereador Sargento Gaio, você recebe uma carta da diretora da PAI de Palmeira, da Michele. Pedido bastante importante, de grande relevância nesse momento. Na verdade, a Michele me faz aqui, achei muito gentil da parte dela, um agradecimento por tudo que o nosso governo fez pelas APAES. Hoje, as APAES correm um certo risco, porque tem uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal, querendo tirar recursos e conquistas importantes das APAES. E essas duas conquistas que estão em risco agora são de minha autoria. Foi no meu governo que foram implantadas. Por exemplo, um programa importantíssimo que é o programa Todos Iguais pela Educação, que nós, através de lei, trouxemos às APAES e às entidades co-irmãs, que estão na FEBIEX também, todas as escolas especializadas, para dentro da rede estadual de ensino. Então, os mesmos direitos, os mesmos recursos que as escolas estaduais têm, hoje nós levamos para as APAES também. Outra importante conquista de nossa autoria, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também corre risco, por incrível que pareça. É um absurdo isso. Tanto é que agora, no dia 20, eu aproveito a oportunidade para convidar a todos, teremos uma caminhada que vai ali da Catedral de Curitiba até a Assembleia Legislativa. Todas as pessoas em defesa dessas escolas especializadas. Chegando na Assembleia, teremos uma audiência pública para tratar desses importantes e relevantes problemas que hoje afetam as APAES e as colocam em risco. E nesse momento vai se comemorar também os 10 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, insisto, foi no nosso governo, em 2015, que foi criado. E outro benefício importante das APAES foi a criação, de nossa autoria também, do programa Nota Paraná, que é um sucesso absoluto hoje no estado. Já são bilhões de reais devolvidos aos consumidores, e todos sabem que o consumidor que não quiser colocar o seu CPF na nota, ele pode ajudar uma entidade filantrópica, ajudar um hospital, na área esportiva também, ou mesmo entidades protetoras dos animais. Mas uma das entidades mais beneficiadas com o programa Nota Paraná são as APAES. Eu tenho visitado as APAES em todas as regiões do Paraná. Nessas visitas, ouvido, né, a situação que eles se encontram, mas sempre lembrando diretores e diretoras de APAES e professores, que hoje eles têm, nesse programa nosso, Nota Paraná, uma das principais receitas mensais para conseguir manter também as APAES de portas abertas. Beto, obrigado por falar conosco, ficamos à disposição. Eu que agradeço, Helder, essa gentil oportunidade. Certamente estaremos outras vezes aqui em Palmeira, espero que da próxima vez também anunciando mais recursos e investimentos para o município. 7 horas e 45 minutos, eu trago mais informações a respeito deste acidente aqui na PR-151, nesta manhã de sexta-feira. Um acidente que aconteceu foi por volta aí das 6h40, entre o Golf Club e até a entrada de Guaragi. Nesse trajeto, a rodovia está totalmente fechada agora. Infelizmente, chega a informação de óbito no local. Foi um acidente grave, envolveu uma van e um caminhão. A gente vai atualizando para você, contando mais detalhes sobre esta tragédia nesta manhã de sexta-feira, aqui na PR-151, entre Palmeira a Ponta Grossa. Reforço esta informação para você que precisa deslocar até a cidade vizinha e está bloqueada neste momento. São 7h45, não há passagem em nenhum sentido na rodovia devido ao atendimento deste grave acidente com óbito no local. Eu vou para o intervalo comercial, volto já trazendo mais informações. Vou falar de mutirão de empregos, vou falar também sobre um convite que a vereadora Fabíola Meirelles faz a toda a população hoje vestir a cor lilás. Também tem informações do concurso de fotografia, tem a feijoada solidária e ainda a previsão do tempo para você. Permaneça conosco. Bom dia, Palmeira. A Clínica Médica Correia e Moraes oferece diversas especialidades médicas, além de exames de ultrassonografia e cardiológicos, prezando pelo bom atendimento ao público. Clínica Médica Correia e Moraes, sempre proporcionando soluções em saúde e bem-estar. Marque sua consulta pelo telefone ou pelo WhatsApp 3252-1478. É pra detonar. Lojas MM. Descontos imbatíveis pra detonar todo o estoque. Aproveite. Smart TV Philco LED a partir de R$89,90 mensais no carnê Lojas MM. Lavadora Brastemp 18 quilos gigante. Parcelinhas de R$219,90 mensais. Joga no carnê. Fogão Consul com a parcelinha mais barata do Brasil. A partir de R$98,90 mensais no carnê MM. Se preferir, leve tudo sem entrada. Lojas MM. Aqui é tudo do seu jeito. Atenção fãs de MacBoot e botas para trilhas. A nova coleção acaba de chegar na loja. São modelos masculinos e femininos de várias cores e para todos os gostos de botas e tênis. Venha conferir e escolha seu novo MacBoot favorito. Vem para a Sportec você também. Vem para a Sportec, vem Sportec. Você está sintonizado na Ipiranga, acompanhando o Bom Dia Palmeira. 7h48 agora, o Bom Dia Palmeira de volta. E a Agência do Trabalhador realiza hoje, a partir das 9 horas, no auditório da Prefeitura, um mutirão de entrevistas para a empresa Premier Pet. As vagas são para auxiliar de linha de produção e mecânico industrial, exclusivamente para homens. Os interessados devem chegar antes do horário com um currículo ou mesmo ele pode ser confeccionado na própria agência. A vereadora Fabiola Meirelles convida todos a vestirem lilás nesta sexta-feira, dia 15, em apoio ao Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher. O convite ele foi reforçado durante a sessão ordinária desta semana na Câmara Municipal. Quero aqui também, em nome da Procuradoria, convidar todos os senhores vereadores, público presente, toda a nossa Casa Legislativa, nossos colaboradores, para que no dia 15, nessa sexta-feira, para que todos os senhores vereadores, como já disse, a população em geral, vista lilás. Em prol desse mês, né, o Agosto Lilás, que é o mês de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, no dia 15, todos nós estarmos vestidos de lilás como um gesto simbólico, né, de apoio para essa causa tão importante. E às 15 horas, nos encontraremos em frente à Igreja Matriz para registrarmos uma foto oficial. Então, quero agradecer também a nossa Secretaria de Saúde e a Prefeitura pelo apoio nessa causa e também a parceria com a Procuradoria da Mulher. 7h49 agora e termina hoje o prazo para participar do concurso de fotografia Caminhos do Leite, Campos Gerais. Parte do Simpósio do Leite 2025, que vai acontecer aqui em Palmeira no dia 29 deste mês. As inscrições são gratuitas através do site simposiodoleite.com.br. Os vencedores serão anunciados durante o evento, que terá palestra, feira de produtos, degustação de queijos, brindes, sorteios e almoço gratuito. Quem ainda não adquiriu a Feijoada Solidária ainda tem a oportunidade hoje. A promoção é do Rotary Clube de Palmeira e da Associação Menonita de Assistência Social, a AMAS. Haroldo Heimberg reforça o convite e reafirma a importância de você colaborar com os projetos sociais desenvolvidos aqui na cidade. Olá, Helder. Desejo um bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui pela Rádio Ipiranga, especialmente a todos que estão agora na audiência do programa Bom Dia Palmeira. Olha só, no dia 16 de agosto acontece a promoção de feijoada anual, que é uma parceria do Rotary Clube de Palmeira e da AMAS. E eu quero convidar você que nos acompanha agora a apoiar essa iniciativa, que tem como objetivo levantar recursos para garantir a continuidade dos importantes projetos que são desenvolvidos tanto pela AMAS como pelo Rotary Clube. Eu te lembro que cada porção serve até 3 pessoas e tem como acompanhamento arroz, vinagrete, couve com bacon e laranja. A entrega acontecerá a partir das 11 horas na sede da AMAS e não é necessário levar panelas ou sacolas, porque a feijoada será servida em marmitex. Também é possível adquirir as porções diretamente com os integrantes do Rotary, tá bom? E ainda pelo WhatsApp, anote aí esse número 98443-4122, mediante pagamento via Pix. Eu vou repetir o número do WhatsApp para você, 98443-4122, ao preço de R$ 65,00, e assim você estará apoiando, como eu disse, os importantíssimos projetos que são desenvolvidos pelo Rotary Clube e pela AMAS. Helder, muito obrigado e um bom dia a todos. Bom dia, Haroldo. Obrigado também a participação aí de toda a equipe, né? Tanto da AMAS, do Rotary, envolvido nesta promoção que acontece amanhã. Neste sábado, a partir de 14h30, 14h30 da tarde, a comunidade Santa Rita de Cássia, no Papiros, realiza a Feira de Pastéis. Sabores de carne, banana e requeijão. Cada pastel custa R$ 4,00 e você é convidado a adquirir, saborear e a colaborar com as atividades lá da capela de Santa Rita de Cássia, no Papiros. Inclusive, aproveito aqui para mandar um grande abraço para a dona Everilda, nossa ouvinte que contou ao Edson que sempre está sintonizada aqui no Bom Dia Palmeira. Obrigado, dona Everilda. Um abraço para a senhora. 7h52. Agora, informações do Corpo de Bombeiros. Ontem, por volta das 8h10, a equipe atendeu um acidente de trânsito na PR-151 aqui em Palmeira. Esta ocorrência foi registrada como queda de veículo e a vítima, mulher, de 44 anos, sofreu ferimentos moderados. Falecimentos. Faleceu ontem, ao meio-dia e 40, em Ponta Grossa, o senhor Rogério Cap, 56 anos de idade. Ele deixa os pais Francisco Cap Neto e a dona Ilumina de Jesus Alves Cape, ainda os irmãos César e Regiane. O velório acontece na Capela Ecumênica de Luto Nossa Senhora de Fátima. O sepultamento será hoje, às 10 horas, no cemitério municipal. Também com pesar, comunicamos o falecimento do senhor Amadeu Borges Ferreira, ocorrido ontem em Ponta Grossa, aos 89 anos de idade, pai do vereador Giovanni Ferreira, o Vani. Ele era casado com a senhora Juraci Calaça Ferreira. Deixa também os filhos Joselma, casada com o Adriciano, e o José Francisco, de saudosa memória, além de 3 netos. O sepultamento será hoje, às 16 horas, 4 horas da tarde, no cemitério municipal. Aos familiares, nossos sentimentos. 7h54, antes de concluir esta edição com a previsão do tempo, quero registrar aqui a audiência da Neuza, da Ana de Lourdes, Osni Marques, o Heloíno Rodrigues, que está conosco, Damião Carlos, meu amigo, ouvindo lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Obrigado pela audiência, Damião. A Daluz também está sintonizada aqui no Benfica. Vani Costa, lá de Pinheiral de Baixo. A Roseli Costa Gonçalves, bom dia. Uma excelente sexta-feira e um bom fim de semana a todos. Obrigado, pessoal, lá de Cercado conosco. Aqui da Manda Saia, seu Venceslau Cru, bom dia. Na Vila Rural, quem está ouvindo o programa hoje é o José Alves, já mandou mensagem para nós. Também aqui, a dona Tecla Volski está também mandando um grande abraço aí para todos que estão ligados. Obrigado pela informação, dona Tecla. Marcelo Scheid, bom dia. Pedro Cesanoski, obrigado também. A Jussara está ouvindo o nosso programa. Aquele abraço especial também lá para o Vicente, a Maria do Carmo, a todos os ouvintes. Então, informações do tempo. Para esta sexta-feira, Palmeira terá sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. A temperatura mínima foi de 9 e a máxima poderá chegar aos 18 graus, sem previsão de chuva. Amanhã, o sol aparece entre muitas nuvens, com máxima de 20 graus. Domingo segue no mesmo padrão, mínima de 10 com máxima de 21. Na segunda-feira, a previsão indica sol entre nuvens, temperaturas de 12 a 21 graus, mantendo o tempo firme, sem chuva para os próximos dias. É o que nos aponta o Clima Tempo. Olga, obrigado pela audiência. Antes da gente finalizar aqui, quero trazer mais detalhes e informações sobre esta colisão, acidente entre uma van e um caminhão, que foi registrado na manhã desta sexta-feira na PR-151, aqui entre Palmeira e Ponta Grossa. Infelizmente, uma pessoa morta. Informações que recebemos agora é que esta vítima fatal era da van, ocupante da van. Agentes também da Polícia Rodoviária Estadual estão atendendo esta ocorrência agora. Foi próximo ali do Golf Clube até a entrada de Guaragi. Foi nesse trajeto, nesse trecho da rodovia que aconteceu o acidente e, inclusive, todo o trânsito neste horário, agora 7h56, está bloqueado. Não há passagem em nenhum sentido. Além do óbito, também temos informação de que o motorista do caminhão e uma criança que também ocupava o caminhão envolvido sofreram ferimentos leves. Estaremos atualizando, trazendo mais detalhes para você sobre este acidente nesta manhã de sexta-feira, que mobilizou equipes aqui de socorros, infelizmente com óbito no local, rodovia fechada nesta manhã entre Palmeira e Ponta Grossa. 7h57, agradeço a audiência de todos, desejo um bom fim de semana, permaneça conosco porque já já aqui tem Hora do Campo. A você tenha um bom dia! Você ouve Ipiranga FM 91.7. 91.7. Pai, tô indo na farmácia Preço Popular, tá? Filha, traz pra mim uma espuma de barbear Bozano com 200ml pra pele sensível. Lá, tá só R$15,99 cada. Ah, traz também um shampoo Lunes Homem de 200ml pra limpeza profunda. Tá só R$13,90 cada. Pais inspiram bons momentos e boas ofertas. Mês dos Pais. Atenção, Palmeira! A Chama Gás está com descontos especiais na entrega e na portaria. É isso mesmo, é só pedir o desconto do QR Code no ato da compra, pelo telefone ou direto com o motorista, e garantir até R$10 de desconto. Dependendo do dia da semana, o valor de desconto varia de R$5 a R$10. Aproveite! E tem mais! Todo sábado tem super promoção na portaria da Chama Gás, na rua Nassim Bacila 35, entrada da Vila Rosa. Chama Gás, a sua distribuidora de gás em Palmeira. Já pensou em ganhar um T-Cross novinho e mais 50 mil reais para aproveitar como quiser? Com a Mega Mania Cap é possível. Nessa semana, além do garrão e do valor em dinheiro, você concorre a 10 mil reais no primeiro e segundo sorteios, 13 mil reais no terceiro sorteio, além dos 30 giros de mil reais e o giro extra de 5 mil reais. Não perca a oportunidade de transformar sua vida. Compre seu título nos pontos de venda, pelo site ou pelo aplicativo. Pode sonhar com a Mega Mania Cap? Dá! Vem aí a Semana de Utilidades Domésticas no Shopping Marfi, de 16 a 31 de agosto. Aproveite ofertas especiais em utensílios para sua casa, cozinha e dia a dia. Anota na agenda e se prepara para economizar com qualidade no Shopping Marfi. A qualidade faz a diferença. Quinzena maluca do Lojão do Queima, tudo ficou ainda mais barato. Loucura! Calça adulta e moletom de até R$129,90 saindo por apenas R$49,90. Celular Poco C71 de R$1.099,90 por R$649,90. Celular Xiaomi 60X de R$1.199,90 por R$649,90. Já são quase 80 mil clientes cadastrados. Venha você também para nossa família e parcele em até 10 vezes sem entrada. Quinzena maluca, Lojão do Queima. Doido é quem não aproveitar. 91.7. A frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM. Maravilhoso demais. Vamos falar de amor. Oh! Ela tem um brilho no sorriso, um olhar façante que esconde mais. Isso já me deixa confuso, sem saber do que ela é capaz. Seu jeito malvado é carente e toda louquinha chamou atenção. Ela é diferente de todos e todas que já conheci no mundão. Ela tem um brilho no sorriso, um olhar façante que esconde demais. Isso já me deixa confuso, sem saber do que ela é capaz. Seu jeito malvado é carente e toda louquinha chamou atenção. Ela é diferente de todos e todas que já conheci no mundão. Por quê? Ela é linda, de vestido colado, cabelo alisado, sabe bem o que quer. Tem o dom e o gemido safado, jeito doce que vicia quem ela quiser. Ela é linda, com jeito seduzente, um olhar meio decente, o perigo de mulher. Quem cair nesse teu golpe seguro vai querer cair de novo e nela eu boto fé. 91.7 81. Atenção! Nas farmácias Unipreço você sempre tem a melhor oferta. Encontrou um preço menor na concorrência? Não se preocupe! Nós cobrimos qualquer oferta de medicamentos comprovada, anunciada. Comprovou? A gente cobre! Venha nos visitar! Estamos localizados na rua Conceição 495, no centro de Palmeira. Farmácias Unipreço. Faz bem cuidar de você. Consulte o regulamento em nossas lojas. Oferta válida para concorrência local e limitada a medicamentos regulamentados. As obras residenciais do loteamento Jardim Itália já estão liberadas. Com o certificado de vistoria de conclusão de obra entregue, você consegue começar imediatamente o projeto da sua casa. Visite nosso plantão de vendas ou procure uma das nossas imobiliárias parceiras. Condições especiais de negociação para adquirir nossos lotes. Pagamento em até 12 vezes sem juros para negociações e pagamento à vista. Loteamento Jardim Itália. O sole, o sole mio. O mundo é colorido, tudo é colorido. Seu carro e sua casa também. Se você procura materiais de pintura, Miara Krieg Tintas tem. Tem aquele sorriso, simpatia, o Tintas. esquecer o roubo mal feito da caminhonete branca que eu nem vi chegar. Vem aí o segundo jantar dançante das famílias em Paiol do Fundo no dia 16 de agosto. Na programação, Santa Missa às 19 horas, jantar às 20 horas e o grande baile a partir das 22 horas com o grupo Comando Gaúcho. Ingressos a R$ 50,00 adulto e crianças de 8 a 12 anos pagam R$ 25,00. Ingressos somente para o baile, R$ 30,00, a partir das 22 horas. Atenção para os locais de venda. Até o dia 14, no Expediente Paroquial, Armazém de Sabor, Mercado Munici, o Atacadão da Colônia e com membros da comunidade. No cardápio, arroz, risoto, macarrão, farofa, maionese e saladas, além de leitão e galeto. Não esqueça de levar pratos e talheres. Participe no dia 16 de agosto, jantar dançante das famílias em Paiol do Fundo. Atenção Palmeira e região. A Clínica Atenas cuida da sua saúde e bem-estar com um time completo de profissionais especializados. Você encontra atendimento com clínico geral, otorrinolaringologista, ortopedista, psicologia, fonoaudiologia, além de tratamentos modernos como ozonioterapia, transplante capilar, tricologia capilar, tratamentos faciais, medicina estética e muito mais. Cuidar de você é a nossa prioridade. Estamos na Rua Coronel Macedo, 259, bem no centro de Palmeira. É bom de ser feliz com a sua casa do jeitinho que sempre quis. Com os eletrodomésticos, eletrônicos e móveis que sempre sonhou. Você merece sua casa mais completa e confortável. Na Multiloja você encontra todos os produtos que procura. Tudo isso garantindo economia de verdade. Visite a loja mais próxima e aproveite. Na Multiloja é bom de ser feliz, bom de economizar. Rádio Ipiranga FM 91.7. Juntos na melhor sintonia. Palmeira, Paraná. Está no ar o programa Hora do Campo. Previsão do tempo, cotações do mercado agrícola, informações sobre manejo das principais culturas de Palmeira e, claro, muita música. Hora do Campo, o seu informativo rural. Comprei uma mata virgem do Coronel Bento Linda. Fiz um rancho de barrote, amarrei com cipó cambira. Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíra. Eu não me incomodo que me chamem de caipira. No lugar que o índio canta, muita gente admira. Canoa fiz de paineira, varejão de guaiúvida, a poita pesa uma roupa, dois remos de sucupira. Se joga a tarrafa na água, sozinho um homem não tira. Capivara é bicho arisco quando cai na minha mira. Puxo o ar, jogo a flecha. É, muito bom dia para você, muito bom dia. Estamos chegando com a Hora do Campo hoje nesta sexta-feira, 15 de agosto de 2025. Hoje é o dia 227 do ano, a fase da lua. Estamos na lua cheia, né? E começamos FM 91.7. Eu sou o Marlon Gross, comigo aqui nos trabalhos técnicos o Edenilson. E vamos trazendo música para você. É, vamos trazendo música para você. Vamos também trazendo aí informações. Daqui a pouquinho o Andrei nos atualiza aí das informações do mercado agrícola hoje também. Vai nos atualizando também hoje da previsão do tempo. É, vamos ver como é que fica o tempo aí. Hoje que o dia aqui na cidade ainda está nublado, não, o sol ainda não deu as caras, né? Estamos aguardando aí se o sol já sai por aí, mas a temperatura parece que deu uma melhorada. Não tá aquele frio tão intenso, parece que não tá tão gelado assim. Pelo menos eu tô achando, né? Mas daqui a pouquinho nós vamos vender as informações do tempo para você, né? Hoje, São João Paulo II escreve uma seguinte frase: a família é o contrato mais ambicioso que existe e, ao mesmo tempo, o mais maravilhoso. Vamos refletir o evangelho de hoje? Pegamos aqui o evangelho de Mateus, no capítulo 19, do versículo 3 ao 18, e diz o seguinte: a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles quem é concedido com efeito. Existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso, e por causa do reino dos céus. E quem puder entender, entenda. Olha o que Jesus diz hoje. Se você tiver também a oportunidade de ler esse evangelho mais à frente, né? Um evangelho muito bonito. E olha, gente, e vamos aproveitar também para meditar aqui, porque nós estamos no mês de agosto e nós vivemos a temática vocacional. E dizer uma palavra, o que está no final do evangelho de hoje, né? Que é muito forte. A seriedade do matrimônio em discussão. Veja só, o tema justamente era a discussão sobre o divórcio. E o primeiro texto ao longo traz, no seu começo, a situação deplorável por parte de certas correntes, pensamentos da época lá de Jesus, que aprovavam situações de divórcio por motivos tão banais como o fato da mulher cozinhar mal. Só para vocês terem ideia, né? Existia uma corrente que permitia que o homem separasse da sua mulher se ela cozinhasse mal. Isso que diz no texto. Mas veja bem, o matrimônio como um carisma. Não se compreende o matrimônio como um verdadeiro carisma. Isto é, e é uma graça do alto. E não se pode atrever a comprometer a liberdade de uma outra pessoa, terminando por você arruinar a vida dela. E nem todos são chamados a uma vida matrimonial. E tá tudo bem, né? O acompanhamento, né, que vem o matrimônio, vem a família e vem Deus. A partir do momento que você está no matrimônio, você entra numa vida a três, porque é com Deus junto, é com a graça de Deus. O acompanhamento vem de Deus, com a graça de Deus. E aquele que é concedido esse carisma, que é a riqueza da graça, que os frutos nascem de uma família. E como é lindo contemplar um homem e uma mulher nascidos com o dom matrimonial, com a graça. Porém, Jesus sinaliza no evangelho uma outra forma de realização de vida, que também é o celibato, né? Quantas pessoas que vivem o celibato. E claro que Jesus deve ter escutado no seu tempo muitas críticas, como também, né, os padres hoje escutam, né? Porque todo mestre, todo o rabino deveria se casar. Mas assim, gente, a importância de você cuidar do seu matrimônio, do seu casamento, a importância de você também cuidar da sua vocação, né? Então existem as vocações. E você, eu quero dar um recado para você que é casado assim como eu, né? Às vezes você precisa olhar mais para dentro da família, olhar mais para dentro de si, ver o que está acontecendo muitas vezes, porque muitas pessoas estão hoje se divorciando. E ainda não era só no tempo de Jesus, eu quero refletir aqui, porque não era só no tempo de Jesus, mas às vezes coisas tão banais hoje, nos dias de hoje, as pessoas estão se divorciando, né? Então, veja o quanto que você tem que cuidar da sua família, valorizar a sua família e principalmente a graça que você recebeu do matrimônio. Então, gente, essa é a reflexão de hoje, do Evangelho de hoje. Que Deus abençoe você. Um bom dia. Graça que não tem explicação. Existem tantos nomes pra dizer quem sou, mas o meu agir diz muito mais de mim. Tu tens remédio pra minha fraqueza, misericórdia que não tem mais fim. O maior tesouro neste mundo é o Espírito soprando quando e como quer, e a gente se entregando em tuas mãos, como fez Maria e fez José. Vocação é graça, vocação é graça, que a gente só entende. É, são 8 horas e 19 minutinhos, vamos voltando aqui na programação da Hora do Campo. E hoje nós não vamos conversar com o Andrei, né? Ele avisou a gente aí que está aí com um familiar também em saúde, né? Problema de saúde, então a gente entende também, meu amigo, né? Desejo melhoras lá também, né? A gente vai tocando o barco por aqui hoje e eu vou trazendo as informações aqui da previsão do tempo para você, segundo o site do Cimepar. Olha só. O Cimepar aqui aponta que a temperatura mínima de hoje é na casa de 9 graus, a máxima de 18. A precipitação acumulada é zero, né? Não temos previsão de chuva para hoje. Para amanhã também a temperatura é na casa de 9 graus a mínima, a máxima já chega em 19. Para domingo a temperatura máxima já chega lá em 22, né? Já aumenta um pouquinho aí, já fica melhor. A mínima chega em 10, não tem previsão de chuva também para domingo. Segunda-feira também não temos aí a previsão de chuva, a mínima é na casa dos 12. E também a máxima chega em 21 graus. Também em 21 graus terça-feira e a mínima na casa de 12 graus. E não tem previsão aí de chuva também terça nem quarta. Quarta-feira já dá uma esquentada, olha só, porque quarta-feira a temperatura mínima chega na casa de 15 graus e a máxima vai chegar até 23 graus na quarta-feira que vem. E aí na quinta nós já temos aí a previsão de chuva. Para quinta-feira que vem já temos possibilidade de chuva, a temperatura mínima na casa de 14, a máxima de 21, e a precipitação que marca para quinta-feira que vem já chega aí nos 18 milímetros aproximadamente na quinta-feira que vem. Vamos vendo aí, porque ainda tem praticamente quase uma semana aí para chegar lá, vamos ver se não muda, né? E sexta-feira já não tem precipitação de chuva. Da chuva que está marcando também, e a temperatura volta a cair um pouco também, mas não tanto, né? Chega aí no, na casa dos 9 graus. É no domingo que vem, né? Com previsão de chuva, mas é só 4 milímetros marcando também. E aí a máxima em 23 graus, né? E segunda-feira que vem, lá da outra semana, né? Veja lá, faz lá pra frente, que tem um pouco mais de frio aí. Depois volta a subir as temperaturas. Isso que também o pessoal aí tá perguntando. E esse frio, quando que será que vai embora? Como é que fica também esse frio, né, gente? Olha, então segundo aí as previsões, nós temos aí uma semana que vai estar mais instável, né? Vai estar mais estável aí a temperatura, vai estar na casa aí dos 12, 14 graus, né? A temperatura mínima, então não vai ficar tão frio assim. Então vai estar mais tranquilo a partir da semana que vem, com previsão de chuva aí para quinta e também lá no próximo domingo apenas, né? Então, estas são as informações aqui da previsão do tempo, conforme o site do Cimepar, passando para você, nosso amigo aí que está nos acompanhando aqui pela Ipiranga FM 91.7. E daqui a pouquinho, na sequência, também eu volto trazendo aqui para você vamos trazer também as informações do mercado agrícola, né? Também hoje vamos atualizando, e você, meu amigo agricultor, sobre as cotações do mercado agrícola. Vamos trazendo música? Toca a música para nós lá, Denilson, e daqui a pouquinho a gente está de volta. Recordo do meu pai nos velhos tempos, uma saudade me sufoca o coração. Quanta bravura numa vida de colono, para criarmos eu e mais os meus irmãos. As carreteadas pras missões buscando ervas,